Grêmio, eu falo aqui do Hotel Golden Tulip, onde acontece o UFOS, que é um evento que debate a ufologia, um fórum, e reúne bastante pesquisadores. Aqui ao meu lado está Marco Petit, escritor de 7 livros sobre o assunto. Marco, foi você quem abriu o evento e sobre o que foi a sua palestra? Bom dia. Ela abordou justamente os meus estudos de outros parceiros no que diz respeito ao processo de abdução, em que seres do nosso planeta são levados a bordo dessas naves, passam por exames clínicos detalhados, existe a retirada algumas vezes de material genético, ou seja, ovos das mulheres e às vezes sêmen quando se trata de homens. Isso tudo tem sido estudado por nós e outros colegas do exterior, e parece que vocês têm um interesse em evoluir, ajudar na evolução da própria humanidade a partir da manipulação do material genético do homem que está na Terra. Né? Nós também fizemos uma apresentação de uma farta documentação a nível de fotografias liberadas recentemente pela Agência Espacial Americana, ou seja, a NASA, que apesar de não explicar essas fotografias, está permitindo que qualquer pessoa interessada possa acessar fotografias, por exemplo, do planeta Marte, que mostram sinais de uma antiga civilização que aparecem na forma de ruínas, por exemplo, pirâmides de 3, 4 ou 5 lados gigantescos, algumas dessas maiores fotografadas em Marte, chegam a passar de 1 quilômetro de altura. Existem fotografias também que mostram sinais de formas de vida que habitaram Marte no passado, a nível de fósseis, fotografadas essas evidências através dos rovers Opportunity e Spirit, da mesma agência espacial. Outras imagens mostram até UFOs que estão sendo fotografados por esses rovers a partir do solo marciano. E nós descobrimos, no caso eu pessoalmente, que pelo menos um desses já é reconhecido oficialmente pela NASA. A gente pode ler a palavra UFO no próprio link oficial da agência espacial. Né? Outro destaque que nós colocamos dentro da nossa conferência foi aquilo que nós entendemos como um momento muito especial, não só no Brasil como no exterior, em que os governos, como o governo brasileiro, a nível, por exemplo, aqui no caso da Força Aérea Brasileira, que estão respondendo positivamente às várias campanhas realizadas em termos mundiais, inclusive aqui no Brasil, a nossa campanha UFO Liberdade e Informação já, permitindo que documentos que antes eles afirmavam que não possuíam, estejam sendo liberados oficialmente, confirmando que a Força Aérea, não só aqui no Brasil, estudou em várias ocasiões, de maneira bastante detida, a presença dos chamados voadores dentro do nosso espaço aéreo, mas que esses documentos fazem respeito, ou fazem menção até, a casos em que ocorreram pousos de naves em território nacional, e em alguns casos até mais estrondosos, em que caças da Força Aérea Brasileira, em várias ocasiões, saíram perseguindo esses objetos. E pelo menos numa dessas ocasiões, por exemplo, em maio de 86, na noite do dia 19 para 18, para 20 de maio, um desses caças, um F-5 naquela ocasião, de perseguidor dos russos, acabou sendo acompanhado posteriormente por 13 desses objetos. Eu tive várias vezes a chance de estar com altas autoridades militares brasileiras, principalmente da Força Aérea Brasileira, como o ex-ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, Coronel Ian de Holanda também, e essas pessoas nos garantiram, até nos permitindo gravar depoimentos em vídeo, que isso tudo é uma realidade, que a tecnologia envolvida nessas aparições parece até magia frente aos nossos olhos, da nossa ciência, da nossa tecnologia atual. E na Amazônia, por exemplo, num dos casos que a gente teve acesso, e hoje podemos divulgar, e eu divulguei até no evento ontem na abertura, mais uma vez, a Força Aérea teve a chance de fotografar e filmar por mais de 500 vezes essas aparições, por exemplo, na Amazônia, dentro de uma operação que levou alguns meses, no final dos anos 70, e que permitiu que a Força Aérea documentasse até naves que tinham, em alguns casos, mais de 100 metros de diâmetro. Isso tudo hoje é oficialmente reconhecido pela Força Aérea. Esses documentos podem ser acessados a partir da liberação por qualquer cidadão do nosso país no Arquivo Nacional lá em Brasília. E o que nós estamos pedindo agora nas últimas reuniões que temos tido no Ministério da Defesa e também com membros da Força Aérea Brasileira é que haja finalmente liberação de alguma documentação, de alguns documentos que ainda hoje nós ainda requisitamos, que não fazem parte dessa documentação que já está ou já foi disponibilizada. Só nesse pouco tempo que eu estive aqui no fórum, eu já vi gente falando inglês, em francês. Como está funcionando essa interação de vários países? Nós, nesses eventos realizados aqui no Brasil, esse é o 5º Fórum Mundial de Ufologia, o 2º realizado na cidade de Foz do Iguaçu, né? O 1º foi em dezembro do ano passado. Nós temos representantes que são os principais ufólogos do mundo inteiro, né? E o que a gente percebe nesse tipo de interação com esses colegas é que aquilo que acontece no Brasil, aquilo que nós estudamos no Brasil, acontece exatamente da mesma maneira pelo resto do planeta. Então é importante esse tipo de encontro, porque através do mesmo, como nós vamos agora firmar um documento agora, agora nós estamos encaminhando à ONU um documento pedindo que as Nações Unidas finalmente volte a tratar seriamente do tema, envolvendo toda a comunidade de nações, né? Porque nós entendemos que não se trata de um fenômeno do interesse, por exemplo, do povo brasileiro, do governo brasileiro, ou do governo americano, ou do povo americano. Isso é um interesse, é uma coisa do interesse da humanidade como um todo. Então, as Nações Unidas são o fórum adequado num passo mais à frente desse tipo de busca da aceitação pública da realidade desse fenômeno, né? Para que o assunto seja finalmente discutido numa escala mundial, de uma maneira unificada, e possam ser tomadas atitudes para que haja uma possibilidade maior, mais à frente, de algum tipo de uma interação direta oficial com alguma dessas raças que, na verdade, mantém contato com o nosso planeta, apesar de todo o sigilo, não se sabe de quanto, mas, no mínimo, há alguns milhares de anos atrás. Existe algum tipo de interesse específico nessa área de Foz do Iguaçu, já que vocês realizam esse evento pela segunda vez aqui em Foz? Inclusive, hoje à noite vai ter observação lá no PTI também, né? É, nós vamos estar, eu mesmo, pessoalmente, vou estar, sou a pessoa responsável pela direção dessa vigília astronômica, falou, vai haver no observatório astronômico lá, da própria barragem, né? Por que Foz do Iguaçu? Porque aqui nós tivemos, realmente, desde o ano passado, um apoio forte, inclusive, da própria Itaipu, nacional, para que pudesse haver esse tipo de congresso, de evento, com tantas participações do exterior, porque tudo isso tem um custo grande, né? Então é necessário, evidentemente, que nós tenhamos um apoio não só logístico, estratégico, mas também financeiro, para que esses eventos possam acontecer, trazendo essas personalidades do mundo inteiro, né, para discutir em alto nível com os conferencistas e os fóruns nacionais, não só aquilo que está acontecendo em termos mundiais, mas as nossas próprias atitudes em conjunto, visando um esclarecimento cada vez maior do que existe por trás da presença desses seres. Eles não estão aqui simplesmente para visitar o planeta. Parece que, como eu coloquei na minha palestra, que existe um interesse não só de um contato próximo, mas que houve sempre uma interação no que diz respeito até a determinados momentos especiais da nossa humanidade no passado, em que houve um contato mais amplo, que depois foi, vamos dizer assim, distanciado, mas que a gente entende que faz parte de um processo definitivo que vai levar o homem da Terra a perceber não só que ele não está sozinho no universo, mas que ele provavelmente já fez parte até de uma espécie, de uma comunidade cósmica da qual nos afastamos no passado. A observação de hoje à noite, como é que funciona para quem nunca viu, nunca experienciou esse tipo de coisa? Dentro lá do local do evento, a parte inicial está relacionada a astrônomos do próprio local, que vão dar aquelas noções básicas daquilo que é observado naturalmente no céu, que às vezes as pessoas podem até confundir com o fenômeno ufológico. Depois dessa parte inicial, inclusive a nível da cúpula principal lá do observatório, nós vamos estar explicando para as pessoas como deve ser uma vigília, o que pode ser também confundido ou não com o fenômeno ufológico e o que deve ou não deve ser feito frente, por exemplo, à aparição de um objeto desse. Isso, evidentemente, pode acontecer. Eu mesmo fui investigar no passado uma região no meu estado, no estado do Rio, onde as pessoas frequentemente observavam esses fenômenos, e eu que nunca tinha tido a chance de observar o fenômeno UFO, a presença de um desses objetos sonares, tive a chance de não só passar a observar esse fenômeno lá nessa área de coincidência, mas como também documentar fotograficamente. Mas uma das coisas que teve que agir bastante e várias vezes, né, para não gerar qualquer tipo de possibilidade de problema, foi que devido ao medo do desconhecido, muitos dos moradores da região, por exemplo, fazendeiros, pessoas que tinham propriedades ou sítios na área, quando se viam frente a frente com esses objetos, muitas vezes, geralmente à noite, eles se aproximavam dessas propriedades ou das próprias pessoas ou dos carros das pessoas trafegando à noite nessas estradas da região, as pessoas muitas vezes pegavam as suas armas, coisa que no interior é mais comum das pessoas andarem armadas, e atiravam contra esses objetos. E um dos trabalhos que nós desenvolvemos lá foi justamente conscientizar os moradores que de forma alguma eles deveriam ter esse tipo de atitude a nível de uma agressividade contra uma coisa que, na verdade, é simplesmente, para essas pessoas, desconhecida, mas que nunca tinha feito nenhum tipo de, tido nenhum tipo de atitude negativa ou que tivesse gerado alguma sequela nas pessoas, por exemplo. Uma das coisas que nessa interação com os militares eu e os nossos parceiros da Comissão Brasileira do Fogo estivemos, quando tratávamos da abertura ufológica, inclusive no início do processo em 2005, né? Quando nós fomos convidados para conhecermos o SINDAC lá em Brasília e o próprio Comando de Defesa Espacial Brasileiro, que é quem dirige a nível de órgão os casos de tentativa de perseguição a esses objetos, foi a informação que eu tive de um brigadeiro lá presente, que conversou bastante conosco, e que ele disse o seguinte, que no Brasil, as Forças Armadas, a Força Aérea principalmente, não atiram em UFOs, né? E que até então eles não tinham nenhum tipo de atitude, além da, vamos dizer assim, da invasão do nosso espaço aéreo, nenhum tipo de atitude por parte dos responsáveis por essas aparições, por esses objetos, que pudesse ter sido interpretada como algo prejudicial, algo negativo ou perigoso para a nossa humanidade. Então é importante que a gente ressalte que a Força Aérea Brasileira tem tido uma atitude exemplar frente a esse tipo de ocorrência. No máximo, esses casos levantam para identificar se são óbvios no sentido literal ou se pode ser, por exemplo, um avião de um traficante, né? Como acontece algumas vezes, para que haja essa possibilidade futura de contar. O próprio fenômeno UFO, em várias ocasiões aqui no Brasil, como no resto do planeta, fez e continua a fazer demonstrações inequívocas para as nossas Forças Armadas da presença deles, do alto nível de tecnologia que eles dispõem, que faz com que pareça magia essa tecnologia frente aos nossos olhos, né? E sem que tenha ocorrido o menor caso, o menor sinal, por exemplo, de algo que pudesse ter gerado algum tipo de risco para a própria aviação, inclusive militar aqui no nosso país. Certo, muito obrigado por sua entrevista aqui para a CBN Force. Um bom dia e bom evento. Foi um prazer falar com os ouvintes da CBN. Guilherme, de volta a você nos estúdios da CBN Force.